Sejam muito bem-vindos a mais um Catadores de Relíquias. Eu sou o Fabrício Barros e hoje vamos falar sobre o Piracicaba Anime Fest, o PAF. Mas vamos falar sobre cosplay, sobre eventos, sobre tudo que rolou lá em Piracicaba, depois dos nossos recados. Recadinhos? Recados! Manda um beijo pra mamãe! Chegamos aos nossos recados aqui com uma novidade. Dia 29 de outubro, mais ou menos isso, vai ter o Cosparty Nippon Itu, um evento de Halloween com temática também de coisas de anime, geek, nerd. Essa mescla toda, essa mistura toda, que vai ser muito legal, vai ser aqui em Itu. É uma festa, uma grande comemoração, que tá no seu segundo ano. Eu vou estar lá com uma sala de board game. Quem quiser jogar, vai lá jogar, vai ser muito legal. Vão aparecer algumas coisinhas na timeline do Catadores também, referentes ao Cosparty. Então fiquem ligados que vai ser muito bom. Só relembrando, recapitulando, dia 29 de outubro tem evento em Itulândia. Tem evento em Itu. Então bora participar. Outra coisa a se lembrar também é que temos que lembrar das pessoas que nos ajudam aqui também a realizar essa parte, que é a MS Jogos. Ela é uma das colaboradoras do Cosparty Nippon Itu. Muito obrigado, MS Jogos. Estaremos aqui com os seus jogos, são jogos excelentes. E não deixem de visitar a página da MS Jogos para dar uma olhada nas novidades, dar uma olhada no próprio site da MS Jogos também, que é muito bom. E último recado rapidinho, no dia que está saindo esse podcast, já tem álbum do Piracicaba Anime Fest na página dos Catadores e Relíquias. Se você não viu ainda, corre lá, acessa nossas redes sociais e veja. Tem muita foto legal, tem muita gente bonita, tem muita coisa legal que aconteceu lá. Então é isso, jovens, muito obrigado, valeu mesmo, e vamos para o nosso podcast. Oi, criançada! Mas olha só, estamos de volta ao podcast. Ao toque de quatro já vai, nós vai, vai, vai. Qualquer vez que fala já vai. Nosso podcast ele vai ser meio diferente. Eu tô sozinho, então vai ser até rápido. Isso é legal. E eu tentei dividir todo o evento em três bloquinhos. Ok, vamos com o nosso primeiro bloco de informações sobre o Piracicaba Anime Fest. É a 20ª edição. Acontece duas vezes ao ano. Só um parênteses que eu quero fazer. Eu falei em alguma edição anterior do podcast que o CAF, o Campinas Anime Fest, acontecia duas vezes. Na verdade, acontece três vezes ao ano. Fecha parênteses. Voltando aqui ao Piracicaba Anime Fest, nós chegamos lá, eu, a Mi e o Bruno, casalzinho lindo, que tem podcast com eles aqui. Quer saber quais são? O link vai estar na descrição também. Se quiser procurar também, eu aceito. Visitem nosso blog, visitem a página do Facebook, isso nos ajuda muito. Chegamos lá mais ou menos meio dia e meio, quase uma hora. Já não tinha fila, isso é muito bom. Não tinha uma grande aglomeração, foi tudo rápido, passamos, tal, revista, tal, pronto. Chegamos no evento. O acesso foi rápido. Chegar ao evento também foi bem tranquilo. É num bom local. Eu acho que é o colégio, acho que é Dom Bosco. É um colégio, o espaço dela é legal. Eu só, o que, vamos colocar assim, logo na entrada, você já tá de cara com o Artist Alley, que até tá com a nossa amiga Lígia Zanella, que tirou uma foto, tem foto dela no álbum do Piracicaba Anime Fest. Dá uma olhada lá, dá aquele curtir bonitinho. Linda! E tem o Artist Alley com vários artistas ali mostrando suas artes, mostrando mangás, livros, todo tipo de arte escrita ou desenhada para as pessoas. Mas tava muito gostoso, o clima tava bom e o movimento tava bem intenso até. Eu comecei até a andar pelo espaço e tem vários ambientezinhos. Tem o Artist Alley, que fica numa espécie de corredor bem grande, bem espaçoso. A parte de tem uma escada que leva para uma parte de cima do colégio, onde ficaram as salas temáticas, salas com ajuda para cosplayers, que eu achei interessante. Uma sala só para ajudar cosplayer com material para consertar alguma coisa. Falo mais sobre isso depois. Voltando para baixo, tem um bloco inteiro que ficou só para comércio e videogames. E ficou bem, e é bem espaçoso. O som não atrapalha, o som de um bloco não atrapalha o outro. E a quadra ficou o palco para destino cosplay, para o K-pop, para outras atrações como youtubers que vieram. Eu achei bem interessante a distribuição. Como tamanho, eu achei que ele é pequeno, né? É um evento até pequeno pelo tamanho dele. Eu gostei muito da organização dos espaços. A praça de alimentação também estava na parte de baixo. Era comércio, com as barracas, os stands, praça de alimentação e parte de videogames. Estão todos interligados, estão todos no mesmo ambiente. É bem organizado, é bem limpo. As pessoas da organização sempre vêm me vieram perguntar: tá tudo certo, tá tudo bem. Eu não sei porquê, me escolheram para perguntar, mas ok. Eu achei bem legal, achei uma atitude inovou pra mim. Achei, me senti especial. E de novo, reforço a ideia de espaços regionalizados. Eu gostei dessas regiões. Você saber que vai ter o K-pop, vai ter o desfile, cosplay, vai ser aqui. Não é no outro palco, não tem outra coisa. Não, tô aqui. E tá bem separado, não tem atropelo das pessoas, é bem espaçoso. Tem uma quadra no meio de todo o espaço, onde ficou a batalha campal. Aquela parte, aquela quadra do meio central, ela pegou sol o dia inteiro. Então, meu, é impossível para você passar por ali e não cair do outro lado desidratado. Tava muito quente. O calor tava muito absurdo. Eu até fiquei com dó quando algumas vezes as pessoas pediam pra tirar foto do cosplayer debaixo do sol. Eu falei, mano, vai na sombra. Não vai. Deixa o cosplayer suando ali debaixo do sol. Ah, a luz é legal? É legal. É maravilhosa, linda. A luz do sol, natural, linda. Mas, cara, tem dia ele tava com uma roupa pesada. Então, vamos pensar um pouco no cosplayer, na pessoa que tá vestindo a roupa. Ali, que ela também tá sofrendo. Ela também tem. Ela é suscetível ao clima. Ela é suscetível ao ambiente. Então, vamos pensar em, vem aqui na sombra, vem cá, ajeitar a pessoa, sua foto vai sair de um jeito ou do outro. Aí já começa eu reclamar das pessoas tirando foto, meu Deus do céu. Mas pra desanuviar aqui, pra finalizar nosso primeiro bloco, o Bruno, nosso querido amigo Bruno, deixou a música Friends, a OST de Sonic Mania, ou Sonic Mania, vai de você, que essa edição aqui vai ter música. Eu falei, então tem que ter música, porque é nóis. E fiquem aí com o áudio da nossa querida, amada e endolatrada aqui, Lígia Zanella, falando um pouquinho sobre o evento e deixando uma indicação de música também. Então, toca aí, DJ! Eu acho muito bom falar PAF no Piracicaba Anime Fest. Eu sou aqui com a minha querida, amada, idolatrada Lígia Zanella. Fala oi. E aí, pessoal? Como tá? Tudo bem? O que você tá achando do evento hoje? Como tá a sua vida? Comprou pão? Fala um pouco sua vida sobre você. Então, o evento tá bem legal, tá começando já, mas já tá bem cheio de gente aqui já, né? Eu tô curtindo pra caramba, eu falar sobre a minha vida, tô trabalhando bastante, fazendo muitos quadrinhos e me esforçando pra caramba pra poder lançar o volume 2 do calendário que tá todo mundo cobrando. Aê! E você quer indicar uma música pra gente? Fala que sim, fala que sim. Sim, vou indicar. Eu vou indicar Odd Loop, da Frederick. É muito boa essa música. Então é isso. DJ, toca a música, por favor. それ Voltando aqui para o nosso segundo bloquinho, eu quero falar sobre alimentação. Alimentação tem vários food trucks, barraquinhas, stands, então é bem variado ali, com alimentos, uma variedade boa de comidas também. Eu não comi lá, eu posso falar o que, que eu vi. O interessante da praça de alimentação, apesar de eu pensar que é um pouco pequena, a rotatividade de pessoas ali justifica o tamanho dela. As pessoas não ficavam, tipo, boa parte do evento sentadas comendo alguma coisa ou conversando. Elas pegavam e iam para outros ambientes. Elas estavam se movimentando. Então, o número mais restrito de mesas fazia com que tivesse rotatividade. Isso eu gostei também, falar bem a verdade. Só uma hora que eu tive que sentar, sentei ali na própria pracinha de alimentação, com as cadeirinhas e tal, junto com o amigo, com o Bruno, e já suprocitei lá em cima. Então, acabamos conversando um pouquinho, nós comemos, comi alguma coisinha também, mas só que era meu. A variedade estava grande. O preço é preço típico de evento de anime, então vai ser um pouquinho acima do que você acha no mercado, alguma coisa, você acha numa barraquinha e tal. As pessoas chegaram a me falar, tipo, ah, tá um pouquinho cara, tá um pouquinho, não sei o quê. Esse pouquinho, eu acho, é a minha opinião, Fabrício Barros, que é natural esse aumento de preço no evento, porque é o, digo assim, é ali a única fonte de, daquele alimento que você vai achar. Então a pessoa vai valorizar um pouquinho mais aquilo para que você obtenha aquilo. Então, corriu essa frase, né? Eu acho que é entendível ser um pouco mais caro a alimentação em evento. Não, assim, eu também consumo, então não acho justo, mas acho entendível. Eu entendo porque acontece, porque é assim. Outra coisa que eu quero levantar aqui são salas temáticas. Salas temáticas teve sala de board game, a sala com só com Pokémon. Achei bem legal. Tem Pokémon e Vanguard, Cardfight Vanguard. O Exame Top 3 estava lá. Tem todos os eventos, tem alguém. Teve um espaço do VisuArt, que é uma escola de desenho que é de lá e tá há mais de 20 anos com esse trabalho e, meu, é muito legal as artes do pessoal. Tem foto no álbum do Catadores, é muito interessante. Deve procurar também, vou deixar o link das redes sociais da escola também, que eu achei muito legal. Conversei um pouco com uma coordenadora, gerente do local, e achei muito legal. Tinha a sala de Just Dance, tinha a sala de K-pop e tinha a sala de Help Cosplay, que é uma sala especial só para ajudar o cosplayer, com materiaizinhos, tal, como uma linha, uma cola, uma coisinha que o cosplay descolou, alguma coisa aconteceu com a roupa ou adereço da pessoa, que ela possa consertar emergencialmente ali. E até um lugarzinho para você dar uma aliviada, uma descansadinha quando você parou um pouco de tirar foto, tá meio cansado já. Eu achei meio legal ter uma sala só para isso. E sabe o que tem aqui também? Tem indicação de música de novo. Então, para fechar esse bloco, a nossa querida amiga Michelle deixou o tema principal de Zelda Breath of the Wild como indicação de música pra gente. E fica também a indicação da Hatmiko, do canal Atelier da Hat com Galaxy, da Hatsune Miku. Então, toca aí, DJ! Quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero ir, quero 大声な夢を追い I'm dreaming, sparking 願いは叶う Dreaming, breathing 願えば叶うそうでしょ儚い夜明けラララ querida Hachimiko, que é do canal Ateliê da Hachi, ou Hachi, ou Hachi. Minha pronúncia é meio ruim, mas tudo bem. Que é do Ateliê da Hachi, que é um canal no YouTube. Dá uma olhada lá, eu tô vendo os vídeos lá, eu tô gostando pra caramba. Porque eu não faço cosplay, mas achei interessante ter a iniciativa de alguém ensinar como fazer uma costura, ensinar como escolher pano, cor, sobre peruca. São dúvidas que as pessoas têm, independente dos cosplayers ou dos cosplays que elas vão fazer, as dúvidas em comum ela vai sanando. E ela fala muito bem, ela é muito legal. E ela deixou indicado pra gente Galaxy da Hatsune Miku. Mas voltando, terceiro bloco, nós estamos aqui para falar agora sobre cosplay. Cosplay tinham muitos cosplay. Eu me surpreendi com o número de pessoas fazendo cosplays nesse evento. Achei muito maneiro, achei muito massa mesmo. A variedade, a qualidade, a criatividade. Porque eu vi, dessa vez que eu vi pessoas fazendo os cosfãs, os cospobres, cosfãs, com peça de roupa de casa, calça jeans pra fazer um Sub-Zero, balde na cabeça pra fazer um Magneto. Cara, muito legal. A criatividade das pessoas me surpreendeu muito. E tinha os cosplayers que estavam fazendo peças incríveis, que eu achei muito maneiro. Fotos, não sei se tem aí foto de todo mundo, mas fotos estão no álbum do Catador. Estou sempre reforçando isso, porque vão lá, porque é legal, dá valor pra pessoa que fez o cosplay, e dá valor pra mim, que eu sou um cara muito legal, gente. Yes! Não. Mas voltando. Como eu tinha falado no bloco anterior, a sala de help cosplay eu achei uma baita inovação. Ter uma sala para ajudar as pessoas a consertar seus cosplays, que aconteceu um incidente ruim, ou mesmo o cosplay sem querer desmonta, isso é muito legal. O concurso cosplay estava muito movimentado, teve 42 pessoas, 44 pessoas, bastante gente. Dessa vez eu vi de perto o de cima do cosplay, achei muito legal, muito interessante. E achei legal o comportamento das pessoas, porque até a apresentadora fala: você faz, mostra seu cosplay em todos os ângulos, depois para pra pose pro nosso fotógrafo. Não é gif, é foto. Que você, a ideia é que você vá fazer toda uma eu falo ritual, não tem nada a ver, ter toda uma movimentação no palco e depois você escolher uma pose do seu personagem pra parar e fazer uma pro fotógrafo. E as pessoas, eu acho que tem um nervosismo do palco, de ver as pessoas ali olhando você, e muita gente quase girava, parecia um peãozinho, e ir embora. Eu entendo, não é uma crítica, eu só acho engraçado, porque é muito disso. Eu já tive situações que eu tive que cair em palco, se ficar exposto a outras pessoas num palco, e eu me senti igual. Eu queria que acabasse, tipo, às vezes o meu primeiro pensamento, eu vou fazer isso, ok, mas vai acabar rapidinho. E eu já tava agindo muito mais rápido do que minha rotina normal. E também, falando em rotina normal, vou dar aqui minhas considerações finais, porque essa é uma rotina normal pra mim. Falar um monte de coisa aqui e depois dar a minha consideração final. Considerações finais sobre o Piracicaba Anime Fest. Ele é um evento que já tá há muito tempo aí. Eu achei interessante porque ele é pequeno, ele é gostoso de você andar pelos ambientes, como eu falei antes. Eu gostei muito da inovação do Help Cosplay. Eu não sei se já existe em algum outro evento, se existir isso, fala pra mim, fala no comentário desse post do podcast, fala pra mim, telefona pra mim, manda um cartão postal, pombo correio, qualquer coisa, que vai que eu tô falando uma coisa hiper inovadora e não é, já existe desde o primeiro evento de anime barra coisa pop no mundo e eu tô viajando. Eu achei, pra mim foi um bom evento, foi legal, parabéns pra mim que ganhou na parte de gamer, verdade, o cosplay gamer, na categoria gamer, ela ganhou, parabéns. Eu gostei, como eu falei, gostei da ambientação. O que que eu não gostei? Ah, verdade, banheiros também. Banheiros estavam limpíssimos, as pessoas também. Ninguém foi escroto, ninguém foi idiota. Porque sempre tem um idiota ou outro que usa o banheiro como fosse a casa dele e pior. Mas tá hiper tranquilo o banheiro. Eu sempre dou destaque pro banheiro, porque, cara, uma hora ou outra você vai pra lá no evento e tem um banheiro zoado, tem um banheiro sujo ou tem um banheiro mal conservado. É horrível. Eu já tive eventos que foi assim e não é legal. Não é legal nem pra mim que não... Por exemplo, não faço cosplay. Como pra pessoa que faz um cosplay, não tem uma sala, não tem um espaço pra ela se trocar, ela tem que ir no banheiro. E o banheiro tá horrível. Então eu sempre reforço a ideia do banheiro por isso. Eu acho que o banheiro é um ambiente legal pra o cosplayer se trocar. Acho legal pra pessoa que tá ali curtindo o evento, que não tá de cosplay, pra poder dar, vou fazer minhas necessidades limpo. É que legal, que gostoso. O que que eu, assim, não vou falar que eu não gostei. Eu não sei que eu não gostei. Eu fiquei pensando agora, do que eu não gostei? E fiquei assim parado. Tô há 5 minutos assim, pra falar a verdade. Porque é um evento interessante, ele é um evento que chama a atenção das pessoas, mas de alguma maneira ele ainda se mantém pequeno. Eu não sei se é o próprio tipo, o estilo das pessoas que vão no Pira Anime Fest. Ó, já tô íntimo já no Pira Anime Fest. Ou se é na própria divulgação, eu não sei. Mas ele, pra mim, eu senti que o Piracicaba Anime Fest, ele é um evento pequeno, ele tem potencial pra crescer mais ainda, e ele não tá usando isso de alguma maneira. Ou pelo espaço, eles têm só esse espaço pra usar, eles não têm um outro espaço maior, ou que eles tenham assim, eu quero que a organização seja ousada, e eu quero que eles cresçam, porque eu acho que tem um potencial bom ali, como evento em si, como evento todo, não só uma parte, não só a parte de palco, não só a parte do Artist Alley, não só a parte das cenas temáticas, não só a parte de jogos, como um todo. Eu acho que o Piracicaba Anime Fest tá formatado, tá engessado numa forma que tá dando certo, ok, como dizem por aí, quem em time que tá ganhando não se mexe, mas no meu desejo é que eles se mexam, que tenha alguma inovação a mais, que cresçam. Não é ruim o evento, mas eu quero que o evento cresça, que tenha mais impacto. Na próxima vez que eu for, eu posso ver coisas novas, ambientes novos, atrações novas. Isso pra mim vai ser muito legal. Se fosse dar uma nota, eu daria uma nota numérica, daria 7. 8, eu ia falar 7.9, mas 8, pronto, vamos arredondar, porque tem muita coisa boa, tem muita gente boa. As pessoas que eu conversei lá, os cosplayers que eu conversei, as pessoas no geral que eu tava falando, todo mundo, muito, gente muito educada, muito legal, e curtindo, e gostando. Eu achei uma experiência muito boa, no, aquela coisa do calorzinho humano, sabe, muito legal também. E é isso, cara, tipo, é um cosplay, aí é um podcast mais curto, é um podcast mais reto, mais papo reto, sabe? Mas vou falar o que me interessou, o que não me interessou. Não me interessou a comida, porque pra mim eu tinha esquecido o dinheiro em casa, então eu não comprei nada pra comer. Só que eu tinha alguma coisa na minha mochila, aí eu comi alguma coisinha só pra enganar o estômago. Mas de fato não me atraiu as comidas, não me atraiu a parte da alimentação, sem contar o preço. Então é isso, 8.0 para o PAF, para o Piracicaba Anime Fest. É um bom evento, eu aconselho que você estiver na região, vá. Se você é da cidade, aproveita, valoriza o evento que tem na sua cidade, porque é legal. É o mesmo caso daqui de Tu. Eu vou fazer um podcast também sobre aqui, Cosparty Nippon Tu. Vou fazer também, não deixarei de fazer, e avaliar do mesmo jeito que eu avaliei os outros eventos. Não que eu seja o avaliador, o gourmet de evento, né? Mas é o que a gente faz aqui, é só pra dar dicas, falar se é legal, se não é legal. Pra finalizar esse bloquinho, fica a indicação da Gabi no áudio a seguir. DJ, toca o áudio aí pra gente. Estamos aqui no Pira Anime Fest, eu estou aqui com a Gabi. Dá um oi aqui, Gabi. Olá! Gabi, fala um pouco pra gente qual a sua opinião, o que você está achando do evento, o clima, os cosplays. Bom, o evento eu gosto muito de vir, porque é sempre bem diferente, um monte de gente brincando, bastante coisa, dá pra se divertir bastante. Tem a parte do K-pop, eu participo também, depois coloco meu cosplay, mais pra brincar mesmo, o pessoal tira foto, a gente tira sarro, brinca, sempre, mas pela diversão mesmo, os eventos são sempre animados, então é a parte que eu gosto bastante. Você quer indicar, diz pra mim que você quer indicar uma música pra gente? Olha, uma das que eu mais gosto de ouvir é Cantarela, de Vocaloid. Então, DJ, toca a música que a Gabi indicou, por favor. Oh. Então, pessoas, muito obrigado por ouvir, muito obrigado por baixar, muito obrigado por estarem aqui sem essas pessoas maravilhosas imitando alguém da internet. Agradecimentos especiais a todo mundo que conversou comigo, todo mundo que aceitou meu cartãozinho quando entreguei. Muito obrigado a você que está ouvindo até agora, que aguentou eu até agora sozinho aqui nesse porão escuro e solitário. Com os passarinhos tocando no fundo, porque eu não consigo espantar os passarinhos mesmo, então não dá certo. Muito obrigado, estejam conosco, acompanhem as novidades do Cosplay Nipple em Tu, que vai ser muito legal. Quer dizer, eu espero que seja muito legal, eu quero que seja muito legal, e eu vou me esforçar pra isso. Deixe aqui seu comentário sobre o PSK Anime Fest, o que você achou, se você foi. Se você não foi, você acha que você iria? Pergunta isso, é legal, tipo... É, Piracicaba não é tão longe daqui, pelo menos usando o meu exemplo, e tu, Piracicaba, não é tão longe assim se você se organizar. E é um evento legal, não é ruim. Não é um evento chato, não é um evento que tem pouca coisa pra fazer. Eu achei bem maneiro. Então é isso, jovens. Bye!